Policiais militares do Gotamotran em deslocamento pela Avenida General Meira no começo da noite desta segunda-feira realizaram uma abordagem a um veículo que circulava pelas imediações do bairro Vila Yolanda. Durante a abordagem, os PMs localizaram um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Posteriormente, descobriu-se que o referido cidadão que portava a arma tratava-se de um trabalhador, um guarda, um vigia de rua que está há mais de 10 anos atuando na região. Ele estaria sendo ameaçado por ter impedido alguns assaltos na região. Como a arma não tinha procedência e nem o vigilante porte para a mesma, não houve outro caminho aos policiais senão conduzir o vigilante e a sua arma à delegacia de Polícia Civil para a autuação em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Esse tipo de porte de arma é afiançável. Porém, o vigilante disse não ter condições de pagar o valor estabelecido pela fiança. Bastante revoltado, ele se disse contrariado, pois arriscando a própria vida para dar segurança aos outros, colaborava também com a equipe da Polícia Militar que fez sua apreensão. Mas uma coisa não justifica a outra. Policial deixando de fazer o seu serviço, prevarica e acaba cometendo crime. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.